acolho lá do monte. Dobre o joelho sobre o pó, olhando firme para o céu azul. Lá está o Mestre Salvador. Para o ar e veja Deus bem perto de você, olhando firme para o céu azul. Lá está o Mestre Salvador. Para o ar e veja Deus bem perto de você.